Com a chegada das festas de Natal e Ano Novo, o clima dentro do sistema prisional complica-se. Sejam em cadeias provisórias ou em presídios, tradicionalmente esta época do ano se torna tensa. A carceragem provisória da 6ª SDP não é diferente, ainda mais porque em um espaço onde deveriam estar recolhidos no máximo 12 presos, hoje 62 presos provisórios estão alojados. E prisão onde o indivíduo não tem direito à visita de parentes, alguns sequer têm advogado. Muitos reclamam que nem foram ouvidos em cartório, como é o caso de presos que respondem a inquéritos da Polícia Federal. Nossa equipe teve acesso por poucos instantes ao ambiente tenso da delegacia e ouviu gritos, desabafos e reclamações. Fui preso pela Polícia Federal com remédios e um revólver. E aí, aqui dentro, qual é a situação? A situação aqui é precária. Falta de água, muitos presos, 20 e tantos presos numa cela, 9 nas outras pequenininhas aqui. Não tem atenção de ninguém. E nós precisamos aqui ganhar um bonde. Tem diversos presos aqui que estão ganhando bonde por casão. Tem irmãos aqui que estão presos por 180. Receptação. Irmãos doentes aí, ó. Sem remédio. Irmão hoje quase morreu aqui, ó. Demoraram para poder ter atenção aqui hoje, aqui, entendeu? O SAMU demorou a chegar. Irmão quase morreu. E é o seguinte, preso, eu sou preso pela Polícia Federal. No meu caso nem era para poder eu estar aqui. Então, irmão aqui que está 55 dias pela Polícia Federal aqui, ó. E tá preso aqui, ó, sem resposta de nada. Nós esperamos aqui, ou desativa a cadeia da bonde pro pessoal, pro casão, ou fecha isso aqui, ou a melhoria. Nós queremos a melhoria aqui, ó. Nós queremos a melhoria. E nós esperamos resposta. Nós esperamos resposta aí. Não tem nem condições do mano tá aí dentro com a gente, ó. Não tem nada aqui, ó. Não tem água. Olha aqui, ó. Tem um moço aqui, ó, que tá preso pela Polícia Federal. Tá 60 dias aqui trancado. Ninguém vem ouvir, ninguém vem ver o cara. O cara tá aqui no maior sofrimento aqui, cara. Se nem a Polícia Federal, ninguém vem ouvir o cara. Cadê os direitos humanos? Cadê os não direitos é porque humanos? A gente cadê? Tá preso cadê? Que a gente tem que ficar que nem porco aqui dentro, cara. Aqui tem humano, não tem porco aqui, não. Veja o momento em que o policial lê a lista dos indivíduos que deverão deixar a carceragem provisória e seguir para a cadeia pública Laudemir Neves. Foram 5 que ganharam passagem para o casão, como eles chamam a cadeia pública Laudemir Neves. Daniel Ferreira dos Santos, Aguinaldo Estrovelli, Isaías Barbosa, Paulo Rodrigues Evangelista. Mas pelo menos outros 3 já aguardavam na sala de audiência para serem encaminhados para a carceragem provisória. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.